Tycker jag var där. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É com muita satisfação, com muita alegria, que mais uma vez estamos aqui nessa instituição, Centro Espírita Jacques Schulam, para mais uma vez estudarmos a nossa tão amada doutrina espírita, tão necessária para nós, tão importante para as nossas vidas. Assim, aqueles que militam no movimento espírita, como nós, aqueles que estão iniciando, chegando no movimento, aqueles que participam das reuniões, é sempre com muito carinho e muita gratidão que nós estamos novamente empunhando nessa casa esse microfone. Tão importante para nós é a palavra, tão importante para nós é o estudo. A gente pede a proteção, a direção dos bons espíritos dessa instituição, assim como aqueles que nos coordenam, que nos dirigem, para que nós possamos passar a mensagem necessária ao qual todos nós aqui temos necessidade. Antes de nós iniciarmos, como nós fazemos sempre, a gente sempre procura dar um aviso para os irmãos, para os companheiros, daquilo que está acontecendo, que vai acontecer no movimento espírita. Então, mais uma vez aqui, não poderia ser diferente. Nós teremos o mês de agosto, além das Olimpíadas, as casas espíritas continuarão abertas. Todas abertas novamente, continuarão. Os jogos, se Deus quiser, serão um sucesso para todos nós. É assim que nós pensamos, é assim que nós temos que vibrar, apesar de toda essa situação que nós nos encontramos na cidade. Mas vamos fazer as nossas vibrações positivas para que tudo dê certo, com a ajuda dos benfeitores espirituais. Em agosto nós teremos, segundo o nosso companheiro Gerson, Simões Monteiro, da Rádio de Janeiro, lá da Fundação Paulo de Tarso, a Funtarso, uma semana de filmes espíritas, lá no Cine Odeon. Essa é uma oportunidade que nós teremos para irmos prestigiarmos a sétima arte. E hoje, graças a Deus, chegando para os irmãos em lugares bem longínquos, né, a mensagem de Jesus, a mensagem da codificação espírita, que para nós aqui no Rio de Janeiro é muito simples, muito fácil. A gente tem o Jacques Schulam aqui, né, nesse endereço, né, da Rua Visconde, né? Visconde Itamaraty. 63, obrigado. A gente tem, de onde eu sou, minha origem, que é da Congregação Espírita Francisco de Paula, aqui na Conselheiro Zenha, número 31, na Tijuca. E nós temos várias instituições, vários centros. Então, para nós é muito fácil. Ninguém vai poder dizer, depois que desencarnar, que não tinha próximo um centro para poder ouvir a palavra, para poder estudar a codificação. Mas a gente tem que pensar sempre nos companheiros que estão distantes. E não é muito distante, não. Falo que é só apenas interior do Rio de Janeiro. Lá em Casimiro de Abreu, nós vamos olhar lá em Paraty. Próximo, muito próximo daqui, às vezes só tem uma instituição que abre de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês. Então é muito difícil para esses companheiros darem sequência. Então eles vão acompanhando através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, né, 1400 AM, acompanham através de internet, através dessas, dos livros, né, e dessas oportunidades quando aparecem aqui para que a doutrina espírita ela seja espargida, ou seja, seja distribuída para todos esses irmãos. E não mais importante, não menos importante, perdão, nós teremos também em agosto o aniversário do nosso querido Dr. Jorge André. Eu tive com o Salim aqui no sábado, em abril, falei sobre isso. Dr. Jorge André dos Santos, nosso companheiro, psiquiatra, doutor, mas principalmente servo de Jesus, trabalhador, ele vai completar 100 anos, um século de vida, no dia 10 de agosto. E o Instituto de Cultura Espírita, o ICEB, ele fará uma homenagem, que a gente, com certeza, será a altura do nosso querido companheiro. Dr. Jorge André dos Santos, que é presidente de honra do ISEB, né, Instituto de Cultura e Espírito Brasileiro do Brasil. E que rua é lá para aqui? Daquela rua? Ah, não, eles agora estão aqui no Grupo Espírito e Regeneração, no Maracanã. Voltaram para cá. Pertinho. É. Só que a palestra não será no Regeneração, gente. A palestra será na Escola de Educação Física do Exército, na Praia Vermelha, na UCA. É no dia 13 de agosto. Coloque na agenda de vocês. Será um momento muito importante para todos nós espíritas homenagearmos esse homem, que é um companheiro valoroso dentro da doutrina espírita. 13 de agosto, será uma manhã de sábado, nosso querido Divaldo virá de Salvador especialmente para fazer essa palestra. Parece que a Divaldo não vem esse ano em agosto, se não me falha a memória, para fazer aquele roteiro que ele faz todos os anos no Rio de Janeiro. Mas ele virá para fazer essa palestra do Dr. Jorge André dos Santos, em homenagem. Porque no início da carreira do Divaldo, olha, já tem tempo, ele trabalhou com o Dr. Jorge lá em Salvador. Então ele vai fazer essa deferência para o nosso querido companheiro, e ele vem de Salvador para poder fazer essa palestra. Lá a Escola de Educação Física do Exército é um auditório imenso, deve dar bastante gente lá. É, eles vão lançar um livro com a coletânea das obras do Dr. Jorge Andrés, um livro de capa dura, bonito. E teremos também, além desse livro, né, algumas novidades que nós estamos tentando ajudar, com uma entrevista do nosso querido André Trigueiro, fazendo uma entrevista do Dr. Jorge, recapitulando toda a sua vida. Também será assim, bastante interessante isso. E parece que quem adquirir o livro vai receber essa bolacha, né, esse DVD, relatando, né, com todas aquelas imagens e o companheiro fazendo essa entrevista com o nosso querido Dr. Jorge André dos Santos. Será assim, algo muito importante. É, na minha opinião, o Dr. Jorge é uma pessoa valiosíssima. Eu acho que ele é muito respeitado, principalmente fora do Brasil, mas aqui no Brasil pouca gente ainda conhece, né, as suas obras, mas ele merece, porque é um século de vida, são 100 anos. Então, e uma pessoa que está fisicamente muito bem, ele escuta melhor do que eu, que tenho 50 anos, e fala com a gente no telefone, ouve, escuta direitinho, muito bom. Então, vamos à nossa palestra para a gente poder desenvolver o tema dessa noite. O tema desta noite, como disse o nosso querido Leãozinho, Leão, o que acontece? Será o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, é o terceiro livro da nossa codificação espírita, no seu capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Me entregaram a responsabilidade para fazer para vocês dos itens 1 ao item 17. Fala sobre, tem uma passagem que vai falar sobre deixar que venham minhas criancinhas, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então são essas as passagens que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai tentar, dentro desse pequeno tempo que nós temos, fazer esse resumo do que seria esse capítulo. Então vamos ao nosso estudo. Certa feita, Simão Pedro e Jesus caminhavam de Cafarnaum, que era a base de Jesus, até a cidade de Magdala, quando de repente o pescador faz um questionamento ao mestre da seguinte forma: Senhor, gostaria de saber onde se encontram os nossos maiores inimigos. Gostaria de saber para poder combatê-los. E Jesus recebe aquela pergunta indagada pelo velho pescador e muito complacente lhe retorna: Simão, uma semana, uma hora apenas, é o suficiente para nós ganharmos a experiência. A experiência para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir, vai nos remeter a tudo que nós necessitamos. E os dois caminhavam naquela manhã ensolarada, quando de repente, atrás de uns arbustos de figueiras, Simão Pedro escuta um barulho que vem, e Simão imediatamente pede para Jesus parar. Mestre, pare! Pare, mestre! Pare, porque com certeza deve ser um fariseu que quer matá-lo. Não deixarei que isso aconteça. E Simão vai de encontro àquele arbusto, irritado, começa a dizer impropérios para que aquele fariseu saísse de trás daquele matagal e aparecesse, que ele lhe daria uma lição. Acontece que quando Simão se aproxima do arbusto, imediatamente uma gargalhada se faz ouvir. E Simão se desmonta de repente. Saía de trás daquelas figueiras nada mais, nada menos do que o seu irmão, André, que estava tentando brincar com ele. E Jesus olha para Simão e diz: Simão, bem sabes que deves tomar cuidado com tudo. Lembra que o medo, Simão, pode fazer perder a nossa existência. E Simão ouve Jesus e, meio que desconjuntado, recebe aquele ensinamento e continua a caminhada com o mestre. Andando um pouco mais adiante, eles encontram um doutor da lei, levita, que estava lendo alguns trechos da Torá e se dirige ao grupo, a Simão, a Jesus e a André, com algumas palavras que desrespeitam a eles. Imediatamente, irritado, colérico, Simão começa a discutir com aquele doutor da lei. Você que é isso? Você que nos conhece? E ele, o homem amedrontado, que pelo próprio corpo de Simão, que era um homem forte, sai em disparada correndo. E mais uma vez, Jesus chama o velho pescador e lhe diz: Simão, qual é o primeiro e o maior mandamento de todos? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E qual é o segundo, Simão? Amarás ao próximo. E foi isso exatamente que você fez nessa contenda, Simão? Não, Senhor. Pois saiba, Simão, que a cólera pode fazer perder também uma existência. Tome cuidado com ela, Simão. E continuaram caminhando. Não muito distante dali, eles encontraram um outro companheiro que estava a falar de várias situações que ocorriam naquelas cidades. E traziam notícia que um daqueles enfermos que Jesus havia curado, um paralítico, estava em Jerusalém falando mal de Jesus, dizendo impropérios a respeito do mestre. Imediatamente Simão tomou a guarda e disse: eu, quando encontrá-lo, farei isso, farei aquilo, direi muito mais coisas para ele. Como pode um homem que era paralítico, leproso, dizer tais impropérios contra o Senhor? E Jesus, olhando novamente, complacente para o velho pescador, lhe diz: Simão, entenda que a dureza de coração pode lhe fazer perder uma vida. Toma cuidado com o que você fala, Simão, para não ser tão duro contra os nossos irmãos. E continuaram novamente o grupo a caminhar para aquela estrada que daria de Cafarnaum até Magdala. Quando eles encontram um velho vendedor de perfume, e este lhe passa informações a respeito de Rufo Gracos, que era um romano semiparalítico. E este romano vem imediatamente após esses comentários, passando com os seus escravos e ele deitado na liteira. Quando eles passam pelo grupo, ele lhes dá uma risadinha de altivez, como se dissesse: eu estou de liteira e vocês estão a pé. E Simão imediatamente se dirige ao mestre e lhe diz: mestre, eu gostaria que o senhor o curasse. Que o senhor o curasse para poder tirar esta risadinha dos lábios dele. Porque realmente é difícil a gente aguentar esse tipo de coisa. Mais uma vez, muito calmo, muito complacente, Jesus se dirige ao pescador e lhe diz: Simão, quem somos nós para poder forçar qualquer coisa a quem quer que seja? O Pai amantíssimo Criador não impõe nada aos seus filhos. Como nós poderíamos fazer diferente? Saiba, Simão, que a vaidade é algo que pode você fazer você perder toda uma existência. E continuaram. E já chegando, já quase Magdala, resolveram adentrar uma taberna de Aminadab. Lá chegando, resolveram comer alguma coisa e encontraram outro companheiro que ali estava e trazia informações de Roma. E lá, da capital, ele lhes dizia, a capital está terrível, o imperador só faz desmandos, ele é um covarde, ele é um déspota, ele é uma pessoa intragável, assim como aqueles artistas, aqueles administradores, todos aqueles que o seguem, não valem absolutamente nada. O velho pescador ouvia muito atento aquelas observações e imediatamente começou a concordar com tudo aquilo que ouvia. Exatamente isso. Eu também, se estivesse lá, faria a mesma coisa. Falaria mal de todos eles. Quando a conversa se acalma, ele olha para Jesus e Jesus lhe diz: Simão, alguma vez já estiveste em Roma? Não. Então, por que falas mal do imperador? Vendo como você se colocava falando mal do imperador, achei que você tinha uma intimidade com ele. Simão, Simão, toma cuidado com o que diz, porque a maledicência é algo que pode lhe fazer perder toda uma existência. E eles continuaram a sua caminhada. E quando já estavam quase chegando a Magdala, Jesus contempla o sol, observa a natureza e olha como se mais ou menos estivesse fazendo um cálculo de quanto tempo eles haviam caminhado. Olha para o pescador e diz: Simão, no início da nossa caminhada, tu me perguntaste qual era o maior dos nossos inimigos. E eu lhe disse, Simão, que a experiência era o que nos daria a resposta do que você precisava. Recorda que não tem nem mais de uma hora que nós estamos caminhando e foste visitado pelo medo, pela cólera, pela dureza de coração, pela vaidade, pela maledicência, Simão. Simão, Simão, pois está aí a sua resposta. O grande inimigo maior do reino de Deus está dentro de nós. a nossa maior guerra, nós vamos batalhar contra nós mesmos. E o pescador, mais uma vez, recordava que aquela caminhada havia lhe servido como exemplo que Jesus lhe comentara. Com apenas uma hora de encaminhada, havia recebido as lições necessárias que lhe fariam diferença por toda a sua vida. Essa história, ela é do nosso querido espírito Humberto de Campos. E nos relata exatamente aquilo que nós viemos aqui comentar sobre essa passagem do Evangelho, nesse capítulo 8, aqueles que têm puro coração. Na passagem, o nosso querido Allan Kardec, ele começa falando sobre exatamente aquilo que nós comentamos aqui. Na passagem, a respeito do capítulo 5 de Mateus, no seu versículo 8, que na realidade trata das bem-aventuranças. E ele retrata, nos informando quem são aqueles que têm os seus corações limpos, aqueles que têm puro coração. E ele nos coloca uma outra passagem de outro evangelista, que é Marcos, que está no capítulo 10, que fala a respeito das crianças. Quando Jesus estava recebendo as pessoas e os seus discípulos estavam impedindo que aqueles que acompanhavam as crianças lhes trouxessem para que eles pudessem lhes abraçar e abençoar. É quando o mestre, mais uma vez, Jesus, que não perdia a oportunidade do ensinamento, da colocação, e diz: não impeçais as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E digo mais, aqueles que não se assemelharem como as crianças não poderão entrar neste reino. E as abraçou e as abençoou. Quando a gente faz a reflexão a respeito dessa passagem que está neste capítulo, nós vamos encontrar que Jesus faz essa analogia de que nós devemos ser criança. Nós devemos refletir a esse respeito. O que nós devemos pensar é que nós todos temos que ter a simplicidade e a humildade. Não que nós que somos espíritas não tenhamos que pensar que uma criança, ela é completamente pura. Por quê? Por trás daquele corpo existe um espírito imortal com muitas encarnações. Mas é exatamente aquilo que nós entendemos dessa passagem, como está explicado lá no Livro dos Espíritos, através das questões 379 a 385. É nessa fase em que os espíritos estão ainda embotados em corpos mais frágeis, é que eles têm a possibilidade de se modificarem. É quando eles têm a oportunidade de receberem daqueles que são seus responsáveis, aqueles que são seus tutores, o amor, a dedicação, tudo aquilo que eles poderão lhe fazer a diferença. Porque quando nós, que somos pais, responsáveis, tutores, nós sabemos que uma criança, na realidade, é uma folha de papel, mas que tem latente aquele espírito, as suas qualidades e os seus defeitos. É nessa ocasião que nos dizem os benfeitores espirituais que esses espíritos estão abertos para receber todo o ensinamento, todo o conhecimento que possa lhe fazer a diferença, para que eles mudem o caráter. O caráter lá está naquele espírito, latente, adormecido. Porém, se ele receber as instruções corretas, poderá lhe fazer a diferença daquela encarnação. E é exatamente por isso que Jesus lhe diz isso. Ele faz essa analogia que quando nós estamos mais receptíveis, é quando nós temos a oportunidade de mudar. E nessa passagem do capítulo 5 das bem-aventuranças, aqueles que têm puro coração verão a Deus, somente aquele espírito, que é um espírito que já viveu muito e aprendeu, tem essa capacidade de não receber os ensinamentos e ser, fazer a diferença na sua encarnação. Vamos aqui citar como, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele tinha conhecimento de tudo aquilo que lhe acontecia. Chegou num lar abastado, era um jovem como outro qualquer da sua mocidade, mas porém tocou dentro de si, ainda muito jovem, o chamado do Criador, pedindo para que ele se modificasse. Jesus vai diretamente com Francisco de Assis, lá naquela igreja de São Damião, e pede para que ele reerga aquela igreja. Não pense que foi imediato o entendimento de Francisco de Assis, pois que o próprio Francisco de Assis imaginou que fosse apenas uma construção material e não uma construção verdadeira, que é aquela que todos nós, quando encarnamos, viemos aqui buscar. A nossa transformação moral. Aquilo que nosso leão dizia aqui no início, na palestra do Salim. Nós não encarnamos com outro propósito que não seja esse. A nossa transformação moral, o nosso crescimento espiritual. E é por isso que nós encarnamos assim. Para que nós possamos, através das nossas inúmeras encarnações, nós fazermos a diferença. E quando nós colocamos a respeito desse espírito de escola que é Francisco de Assis, nós estamos dizendo que Francisco de Assis, ele tinha um coração puro que era completamente diferente daquilo que é a maioria de nós. Francisco de Assis, ele sentia não apenas a sua família como a família, sua única família. A sua família eram todos aqueles que estavam ao seu redor, inclusive a própria natureza. Pois que Francisco chamava de irmão o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais. Ele, Francisco de Assis, tinha um entendimento que todos nós estamos mergulhados dentro desse amor imenso, que é o amor de Deus. Mergulhados, como nos diz André Luiz, mergulhados como peixes nesse oceano divino. E Francisco de Assis já estava acendendo tudo isso. Por quê? Era questão do respeito para com o próximo. E esse próximo não estava apenas limitado ao ser humano. É o espírito que já estava acima de todos nós que encarnamos aqui na maioria das vezes. Normalmente, nós já adquirimos o conhecimento do Evangelho. Temos o Novo Testamento. Mas quantos de nós, efetivamente, o segue à risca, trabalhando cada dia as bem-aventuranças ou mesmo cada uma dessas passagens? Normalmente, ainda embotados dentro de nós, latente, está ainda um espírito muito arraigado no processo ainda do mal. Nós ainda temos um atraso moral muito grande. E vez ou outra deixamos escapar a cólera, como Simão, a raiva, né? A própria dureza de coração, a maledicência, tudo isso atravancada a questão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Como nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, as duas chagas que travam o crescimento da humanidade, do ser humano. Nós, para que nós possamos entender essa pureza de coração, será necessário que nós tenhamos exatamente o mesmo procedimento que Francisco de Assis, apenas como exemplo desses espíritos que estão mais adiantados à frente de todos nós. Para que nós possamos entender essa questão da pureza de coração, é principalmente importante que nós tenhamos entendimento do Criador, de Deus. Temos que deixar de lado aquela figura antropomórfica do velhinho sentado lá no seu trono e dando ordens de maldades para os maus e benevolência eterna, fraterna para aqueles que os ditos bons. Nós hoje já temos entendimento com a nossa inteligência e olha que nós só usamos 10% do nosso cérebro, mas já é possível nós entendermos que Deus não é esse ser que nós trazemos como nossa imagem, né? Como esse ser antropomórfico que nós imaginamos. Deus, está muito caracterizado e bem conceituado, como nos coloca os benfeitores espirituais lá no Livro dos Espíritos. Na primeira pergunta, quando o nosso mestre Lyonnais lhes questiona: que é Deus? E eles respondem: é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Como é difícil nós entendermos isso. Como é complicado nós conceituarmos Deus. Se nós fizermos um questionamento a respeito de que nós entendemos a respeito do Criador, cada um terá um conceito. Aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita. Um ser de luz, um gás, algo sobrenatural. E é muito difícil realmente conceituar. Mas nós já temos que entender apenas o conceito do Criador. Nós vamos aqui nos assessorarmos do nosso querido Emmanuel, que era o guia, o protetor, o mentor do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso velho Chico, saudoso Chico. Quando Emmanuel responde: aquele que não acreditar que existe Deus, olhe ao seu redor, que através das suas criaturas verá a existência do Criador. Para nós explicarmos Deus, é necessário que, não é necessário que nós o vejamos, mas que nós tenhamos consciência que para um efeito há uma causa, algo que aconteceu antes. Como explicar o que a ciência nos coloca hoje, que o universo ele se expande, está se expandindo cada vez mais? Como explicar a criação de vários sóis? Os sóis que nós temos, esse nosso sol é apenas uma estrela de quinta grandeza, não é o maior sol. O nosso planeta, se nós formos observar, fazer uma pesquisa na Via Láctea, a nossa Via Láctea, que é uma galáxia pequena, o nosso planeta Terra é uma poeira cósmica. Nós não somos absolutamente nada. Como explicar tudo isso? Alguns companheiros, alguns irmãos falam simplesmente: uma explosão criou tudo isso. E a gente sabe intimamente, o ser humano, desde que ele está aqui, pelas raças, aquelas mais atrasadas, as mais silvícolas, tem latente dentro de si que existe algo muito maior. Alguns chamam de Brahma, outros chamam de Alá, não importa, mas existe latente dentro do ser humano, do espírito, essa existência de Deus, do Criador. O problema é que explicar é difícil. Mas, a partir do momento que nós os interpretarmos como interpretava esse exemplo que nós damos aqui, que é o espírito de Francisco de Assis, nós estaremos chegando mais perto. E quando nós estávamos falando que nós vamos chegar mais perto, nós vamos colocar o próprio exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele chega no momento da sua vida que ele não tinha mais nenhum tipo de vaidade. Ele não brigava mais por brigar. Ele era um homem que deixou qualquer tipo de ressentimento, maledicência, egoísmo, orgulho, deixou tudo para trás. Isso fez com que ele ascendesse, fez com que o seu coração verdadeiramente estivesse com a verdadeira pureza. Não aquela pureza em que os fariseus reclamavam de Jesus. Numa dessas passagens que está dentro desse capítulo 8, os fariseus reclamam que com Jesus, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Ora, mestre, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E qual foi a resposta do mestre? Mais importante do que lavar as mãos é o que, na realidade, nós sentimos. E isso é o que está dentro de nossos corações. Não importa você fazer um ritual, dizer que faz, dizer que é, quando verdadeiramente você não é. E Jesus os conhecia na sua essência. Não importava. O que é mais importante não é nós estarmos alistados ou agregados a uma religião. Isso não importa. O que é mais importante é nós sentirmos o Criador, Jesus, dentro de nossos corações. Vamos encontrar alguns companheiros que fazem o bem por fazer o bem. Eles não estão alistados ou segregados a nenhum segmento religioso. Eles estão errados? Não. Eles ainda não se tocaram para poder seguir qualquer segmento religioso. E vamos um pouco mais além. Jesus não deixou nenhuma religião criada. A religião de Jesus era o amor. Deixou dois ensinamentos que eram o resumo de tudo aquilo que havia sido falado pelos profetas do Antigo Testamento e o que estava nas Escrituras: amar a Deus e amar o próximo. O resto foi tudo consequência dos seres humanos, aqueles que vieram depois dele. Qual foi a religião que Jesus criou? Não teve religião. A religião foi o amor. E quando Jesus, nessa passagem, nos fala, aqueles, nas bem-aventuranças, que aqueles que têm puro coração verão a Deus, é porque eles estarão mais próximos do Criador, porque já deixarão todas as suas mazelas, as suas imperfeições de lado. O que é difícil, como a gente falou aqui, para todos nós. Quando nós vamos raciocinando sobre tudo isso que nós vamos lendo dentro dessa passagem, a gente não poderia citar também Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Chico Xavier diziam que só tinha um terno, um par de sapatos e não precisava mais do que isso para sobreviver. E sobreviveu durante todos os seus anos. Todos aqueles livros que o nosso querido médium mineiro lançou através dos amigos espirituais, não ficou com um centavo daqueles recursos que chegavam para ele. Sempre direcionava a uma instituição de caridade. Até hoje é assim. Chico vivia daquele seu salário de datilógrafo lá do Ministério da Agricultura, onde ele estava alistado. Passou a vida inteira ajudando. Dizia que não tinha nada. E de fato não tinha. Foi chamado muitas das vezes de charlatão, de mentiroso, de enganador, mas estava sempre com uma palavra amiga e disposto a aprender, porque o Chico estudou até o final de sua vida, lá no centro onde ele frequentava, não deixava de ir às reuniões, fazer as reuniões do Evangelho no Lar, de estudar o Livro dos Espíritos, até o final da sua vida, e fazer o trabalho dentro da mediunidade. Vejam que homem fantástico que foi esse mineiro. Um mineiro com potencialidade mediúnica diferente de tudo aquilo que nós encontramos. Mas, se nós observarmos, outros companheiros também já tiveram essas grandes potencialidades. Mas quantos verdadeiramente se aplicaram dentro desse trabalho em favor do próximo, amando a Deus? Muitos se perderam pela estrada. Muitos disseram que era muito difícil. Eu não quero ser espírita porque diz que espírita tem que doar tudo. Eu não quero doar tudo. Não é doar tudo. É doar, como diz no próprio Evangelho. O que é de Deus vai ser dado àqueles a quem nós podemos beneficiar. E nós vamos trabalhar com o nosso sustento, para o nosso sustento, com o nosso próprio suor. Nesse ponto, nós que somos espíritas, temos abençoado essa doutrina que nos chegou há 159 anos atrás. Através da doutrina espírita, nós podemos estar um pouco mais trabalhando nos nossos corações. A partir do momento que nós chegamos a uma instituição como essa e nos alistamos dentro dos seus trabalhos, nos seus trabalhos de boa vontade, na distribuição da sopa, na visita aos menos favorecidos no abrigo, né, para idosos, quando nós visitamos também os abrigos dos menores carentes, quando nós visitamos aqueles companheiros que estão, por um determinado momento, um momento de cólera, atravessaram uma situação e estão presos, situação essa que poderia acontecer com qualquer um de nós. Quando nós nos alistamos dentro do trabalho da Casa Espírita e trabalhando, nos aperfeiçoando a nossa mediunidade, afinizando ela para trabalhar com os espíritos que estão todo momento batendo a nossa porta, pedindo esclarecimento, pedindo para que nós possamos lhes orientar dentro do parco conhecimento que nós temos a respeito das verdades eternas. Ninguém morre, ninguém desaparece. Nós somos espíritos imortais, fadados, graças a Deus, à felicidade. Há uma felicidade eterna que o Criador nos concede. Todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, deve ser um momento de felicidade. Nós somos felizes, deveríamos ser felizes, porque aqui estamos, porque temos uma doutrina tão consoladora e que nos esclarece a respeito das verdades, daquilo que nos importa. Não vamos levar para o mundo espiritual o nosso carro, a nossa casa, todo o dinheiro que nós temos no banco, todas as atribuições, tudo aquilo que nós temos materialmente, deixaremos aqui. E o que nós levaremos? Apenas os valores verdadeiros. E os valores verdadeiros são os valores de cultura e de virtude que nós aprendemos. Se nós somos maledicentes, deixemos de ser maledicentes. Deixemos de fazer comentários maldosos, deixemos de propagar a fofoca que acaba e arruina qualquer tipo de pessoa, ainda que ela venha a ser desmentida depois. Se nós somos coléricos, vamos trabalhar a nossa cólera para ser menos transtornados quando algo de errado nos acontecer. Faz parte do nosso sofrimento. Não estamos aqui porque somos melhores do que uns aos outros. Não somos. Engano nosso acreditar que chegamos nessa encarnação para que não sofrermos. E nós, muito diferente do que imaginamos, nós não pedimos. Nós imploramos no plano espiritual para aqui estarmos. E eu abro desse momento para lhes contar uma pequena história que está no livro dos Mensageiros. Otávio, lá no capítulo 8 do livro dos Mensageiros, era um espírito que foi preparado 30 anos na espiritualidade para poder aqui estar trabalhando mediunicamente no movimento espírita para salvar todos aqueles companheiros necessitados do apoio, do auxílio. Esse companheiro trabalhou firmemente no plano espiritual, e André Luiz foi testemunha disso, para que ele aqui retornasse e fizesse diferente na sua encarnação. Ocorre que, apesar de todo o conhecimento, de toda a ajuda do plano espiritual, que Otávio não reencarnaria sozinho, reencarnaria com 6 companheiros do mundo espiritual para lhe auxiliar aqui. O casamento não deveria lhe fazer parte, mas não que o casamento faça diferença para nós, que somos divulgadores do Espiritismo. Há de ter a conciliação, a casa e o nosso trabalho de divulgação. Não há nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas ele, no plano espiritual, firmara compromisso. Se dedicaria integralmente na divulgação da doutrina espírita. E o que vocês acham que aconteceu? Otávio, aos 15 anos, chega à doutrina espírita e começa imediatamente a refutá-la. Apesar de achar que já conhecia tudo aquilo, não aceita imediatamente e começa a colocar artifícios para não estar alistado dentro daquilo que havia comprometido no plano espiritual. A reencarnação passa e Otávio retorna ao plano espiritual. Vejam muito bem, meus companheiros, esse livro dos Mensageiros fala que a maioria de nós que reencarnamos aqui na Terra, nós não somos completistas. Completista é aquele espírito que faz no plano espiritual o seu planejamento e completa a sua jornada. E no livro dos Mensageiros, ele nos relata exatamente isso. 90% dos espíritos que reencarnam não completam suas missões. Vieram com o propósito de trabalhar mediunicamente, vieram com o propósito de divulgar a doutrina, de auxiliar no campo do bem, trabalho de boa vontade, e chegam aqui e esquecemos de tudo. Embotados por esse escafandro, esse corpo material, esquecemos de tudo. E só queremos as coisas fáceis. Otávio retorna ao plano espiritual e, já conversando com André Luiz, relata: André, eu sei que você não tinha o conhecimento que eu tinha. Muito pior para mim, que tive toda a ajuda, todo o auxílio e fali na minha missão. Não que eu não tive ajuda do plano espiritual, porque viriam 6 amigos comigo e nem eles conseguiram me desfazer daquele caminho torto que eu levei na última encarnação. Mas você, André, saiba que, por não ter conhecimento de tudo, você tem mais atenuantes do que eu. É que nos fala exatamente naquele capítulo de muitos os chamados, né? E, na realidade, os escolhidos são poucos. A semeadura é imensa, o campo para semear, mas quantos verdadeiramente querem o trabalho da divulgação, querem um trabalho do bem? Todos queremos só a facilidade. E mesmo esse companheiro, vejam bem, ajudado no plano espiritual, trabalhado 30 anos para que ele completasse sua missão, foi difícil. Então, quando nós chegamos até esta casa, até esta instituição, nós temos que agradecer. Os benfeitores espirituais fizeram isso. Foi um amigo, foi um parente, foi um vizinho. Alguém disse que lá, na Visconde de Itamaraty 63, tem um centro chamado Jacques Schulam, que tem uma sessão que é dirigida pelo nosso amigo Leão, que é muito boa. E a sessão nos dá um conforto, uma paz de espírito. E a gente diz assim: eu vou passar lá um dia. E aquele dia nunca chega. Na hora que nós temos uma dor, aí a gente imagina: vou lá na Visconde de Itamaraty 63. Tomarei uma água fluidificada, vou tomar um passo para poder ver se melhora a situação, porque senão é complicado. E a gente vem. A gente vem, a gente gosta, a gente acaba ficando. De repente, nós começamos a nos envolver no trabalho mediúnico. Vocês acham que isso é o quê? Os amigos espirituais que nós temos. Aqueles companheiros que estão lá na torcida, vibrando por nós. Vai, Cosme! Vai para Francisco de Paula, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. Chegue lá, vai fazer a sua diferença. Na próxima encarnação, você sofrerá menos, meu irmão. Mas não terá menos trabalho, porque a dívida é grande. A contabilidade espiritual, a conta é negativa. Saldo devedor, pelo menos a minha. Já sei, não precisa ninguém dizer isso. Já sei que é devedor. Por isso que aparece tanto trabalho, graças a Deus, para a gente poder saldar isso. E quando a gente vai, ao mesmo tempo, se equilibrando dentro da casa, recebendo passe, água frutificada, a gente vai, de trôpego que nós chegamos, nós vamos nos equilibrando. Estamos com as pernas mais firmes. Chegamos e já queremos ajudar. Aí nós queremos fazer qualquer tipo de trabalho. Não é isso, não é aquilo. E começamos a trabalhar. Depois vem o estudo. O estudo é fundamental para nós, os espíritas. E esse estudo é que vai nos dar o esclarecimento que nós ainda não temos, para que nós não precisamos fazer tudo, temos que fazer com qualidade. Vamos fazer com qualidade. Vamos fazer com calma, com carinho, com dedicação. Porque isso os amigos espirituais estão vendo. Não precisamos fazer para divulgar aquela caridade. Ah, porque eu sou um centro divulgador, eu sou o homem que vou fazer as visitas, eu sou aquele que faz... Não precisamos dessa divulgação. Nos informa os benfeitores espirituais que as leis de Deus, como está lá no Livro dos Espíritos, estão em nossas consciências. Nós sabemos o que é certo e o que não é. E nós vamos nos elevar a partir do momento que nós tivermos aquele start. Iniciar essa modificação. E essa modificação, ela não é dada por um conselho do Código, do Leão ou do Salim. Essa modificação é dada quando nós refletimos dentro do nosso âmago, nos nossos refolhos mais íntimos, nós vamos buscar essa verdade. É como Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Repara, Simão, que para aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, uma hora A experiência é tudo. E uma hora fará toda a diferença. Nessa passagem que nós contamos aqui no início, ela nos fecha bem esse nosso capítulo 8. Porque para nós nos modificarmos, nós precisamos largar esse fardo, todas aquelas querelas íntimas que nós temos. Não pensemos que na casa espírita nós chegamos e só vamos encontrar espíritos de luz. Engana, hein? Não vamos encontrar. Vamos encontrar os companheiros que nós temos que encontrar, aqueles que nós temos que nos afinizar, aqueles que nós temos que trabalhar nossa paciência, nossa boa vontade, o nosso trabalho em conjunto, a nossa solidariedade, porque aqui é que estão os maiores doentes. E somos todos nós. Esse planeta é um planeta que, graças a Deus, está se modificando. E graças à escala espírita, como diz o nosso querido Allan Kardec, isso vai acontecer. Sairemos dessa escala espíritos de terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos, para trabalhar, se Deus quiser, para bons espíritos da segunda ordem e espíritos puros da primeira ordem. Se Deus quiser, todos nós assim alcançaremos. Esta é a lei de progresso. É assim que será. Os mundos evoluem e os espíritos também. Para nós finalizar, nós já demos o nosso tempo, nós gostaríamos de fechar o nosso estudo com um soneto. É um soneto que nos fala muito do que a gente comentou aqui nessa noite e que nos traz a inspiração para que nós possamos ser ajudados pelos benfeitores da casa, pelos benfeitores que nos acompanham, para que nós possamos relembrar esse soneto. E ele diz mais ou menos assim. O nome do soneto é Segue. É do Cruz e Souza. Segue. Segue gemendo em caminhos estreitos, de pé sangrando em chagas dolorosas, sustentando alegrias que não gozas, renunciando renúncias de excelso preito, na cruz pesada que oprime o peito, encontrará estrelas milagrosas, sob chuva de bênçãos e de rosas, que emanam do amor santo e perfeito. Se te encharcas de lágrimas, seja a esperança a luminosa marca, que assinale as súplicas sinceras. Somente a terra santa e escura, que na corrente da amargura pode fazer com que os erros que nós trazemos de outras existências sejam aqui sanados. Que Jesus os abençoe. Não tenho palavras para agradecer o plasma.